E uma das grandes notícias dessa semana, não vou nem falar uma das grandes, a grande notícia dessa semana em termos de esporte aqui em Foz do Iguaçu e inesperada também para muitos de nós torcedores, a questão do Foz do Iguaçu Futebol Clube, que terminou a temporada, digamos, de maneira melancólica, né? Não conseguiu acesso à primeira divisão do Campeonato Paranaense, terminou em terceiro lugar ali na divisão de acesso, mas eis que surgiu nessa semana a oportunidade do Foz disputar a primeira divisão e, claro, essa oportunidade não passou aí batida. Quem está ao meu lado aqui é justamente o presidente do Foz do Iguaçu Futebol Clube, Arif Osman. Bom dia. Bom dia, aos ouvintes da CBN. É um prazer poder estar aqui hoje e falar como presidente de um time da primeira divisão do Campeonato Paranaense. E é uma notícia que pegou muita gente de surpresa, até porque na quarta-feira houve esse pedido oficial, né, de afastamento aí do Arapongas, que disputaria a primeira divisão, mas pediu licença, e na quinta-feira já era o arbitral da primeira divisão. Como é que foi toda essa semana aí? Foi uma semana bem agitada. Eu, por coincidência da vida, eu estava em Curitiba por outros assuntos. Eu tinha reunião com o Jota Malucelli, com o seu Juarez Malucelli, com o seu Joel Malucelli, para uma futura parceria que o Foz estava planejando com eles para a divisão de acesso e eles na primeira divisão. E também tinha agendado as reuniões com o Curitiba Futebol Clube. Então, desde segunda noite, eu já estava em Curitiba. Fui pego de surpresa quando, na quarta, pela manhã, fui informado que eu deveria ir para Curitiba, que provavelmente uma das equipes estariam abandonando o campeonato da primeira divisão. Fui pego de surpresa, mas eu já estava em Curitiba, então só tive que ficar uma noite a mais lá em Curitiba. Fiquei. E à tarde de quarta-feira tivemos essa grata surpresa que o Arapongas acabou solicitando o afastamento do campeonato. E na verdade eles caem para a terceira divisão do Paranaense, porque eles não vão disputar em 2015 a segundona, caem para a terceira divisão de 2016. E foi uma notícia fantástica para o Foz do Iguaçu Futebol Clube, para a cidade de Foz. Tenho certeza que todo mundo que nos ouve nesse momento deve estar festejando, os críticos, os não críticos, os amantes do Foz, os que não são amantes, deve estar todo mundo festejando, porque na verdade é bacana ter futebol de primeira divisão na nossa cidade. E é realmente muito bom que isso tenha acontecido justamente no ano do centenário de Foz do Iguaçu, agora 2014. É claro, o que todos nós esperávamos era de que esse acesso viesse, quem sabe até com o título da divisão de acesso. Infelizmente não deu, mas agora surgiu essa oportunidade, né? A frustração aconteceu, né? Dentro de campo, nós trabalhamos, você sabe que foi o maior orçamento de toda a história do Foz do Iguaçu para disputar essa divisão de acesso. Grandes jogadores, todos de primeira divisão, salário de primeira divisão, uma comissão técnica inteira formada de gente da primeira divisão, e o time que foi a sensação do Campeonato Paranaense da primeira divisão, o Prudentop, chegou em Foz, simplesmente jogaram que nem uns ratinhos e não deu certo. Mas graças a Deus que a gente ainda ficou em terceiro lugar, porque nós poderíamos estar chorando agora, ter ficado em quarto ou quinto, e o Foz não ter atendido a sua classificação para a primeira divisão. Ficamos em terceiro, então eu sou grato sim ao papel quase que ridículo que causaram os jogadores dentro de campo, mas graças a Deus pelo menos nós ficamos em terceiro lugar e não tenho vergonha nenhuma de disputar a primeira divisão desse jeito. Fui convidado, estou muito feliz, estou sorrindo à toa, porque nós fomos merecedores. Nós disputamos há alguns anos a divisão de acesso, sempre fizemos um trabalho digno e honesto, sempre honramos com os nossos compromissos e, como eu falo, mesmo esse ano não ter dando certo, nenhum jogador pode abrir a boca e falar alguma coisa que o Foz não lhe pagou. Então eles é que ficaram devendo e muito pro Foz do Iguaçu Futebol Clube, porque não conseguiram a classificação dentro de campo. Então os poucos jogadores que tiveram a vergonha de me ligar para dar os parabéns são os jogadores que são homens, que se ligaram porque sabem que podem falar comigo. Os outros sem vergonha que passaram por aqui não me ligaram e não faço questão que liguem, porque eles deveram muito pro Foz do Iguaçu Futebol Clube. Agora, o arbitral foi na quinta-feira, foi definido aí que o Campeonato Paranaense vai ter o mesmo molde deste ano, né? No caso, 12 equipes, uma primeira fase ali em turno único, se classificam 8 para a fase de quartas de final, 4 disputam o Torneio da Morte. A tabela também foi definida e a estreia logo de cara contra o Londrina, campeão paranaense, lá no norte do estado. Quer uma estreia melhor do que essa? Enfrentar o campeão paranaense de 2014 na casa dele, com o estádio cheio. Vai ser um teste de fogo pro Foz do Iguaçu Futebol Clube, mas eu tenho certeza que nós vamos cumprir o nosso papel e fazer um bom trabalho. Vai ser um paranaense diferente, um paranaense com... Nós vamos ter 5 jogos em casa só e depois 6 jogos fora nessa primeira fase. E espero que o torcedor prestigie, porque você vai ter só 5 jogos do Foz em casa. Tem que aproveitar 5 jogos dessa primeira divisão, porque a gente não sabe se o Foz vai estar em 2016, a gente espera que esteja, mas a gente não sabe. Então tem que curtir, eu digo que o torcedor tem que aproveitar, curtir bem esse campeonato, desfrutar dele e empurrar o time do Foz para se manter na primeira divisão. Se a gente chegar entre os 8, vai ser fantástico, porque dos 8 para você chegar nos 4 precisa 2 jogos bons. E aí quem sabe a gente tem uma expectativa de vagas em Série D do Brasileiro, Copa do Brasil. Tudo pode acontecer, porque esse campeonato é curto, e você tem uma possibilidade a mesma do Curitiba e do Atlético Paranaense. Essa é a realidade desse campeonato. E tomara que eles comecem o campeonato com jogadores de sub-23, não sei o quê, pra gente poder tentar ganhar alguns jogos desses times e se manter bem na primeira divisão. Mas é um campeonato difícil dessa forma que você disputou. Nosso primeiro jogo está marcado para o dia 1º de fevereiro lá em Londrina, no Estádio do Café, contra o campeão paranaense. Fiquei muito feliz por ter essa estreia, porque não podia ser melhor estrear, ser o time que estreia contra o campeão paranaense. Isso é uma honra para o Foz do Iguaçu Futebol Clube. E tenho certeza que nós vamos honrar o torcedor de Foz do Iguaçu nessa partida. E o campeonato difícil. A segunda fase do campeonato é aquela do mata-mata entre as 8 equipes. E depois tem o torneio da morte, que a gente quer fugir desse torneio da morte e ficar bem na primeira divisão. Com relação aos 5 jogos em casa, eu confesso que eu não vi a tabela ainda. Não, você falou da tabela. Só foi anunciado o primeiro jogo. A tabela toda vai ser anunciada durante essa semana que entra. Nós sabemos que nós vamos pegar um time grande lá na capital, um time, quando eu digo grande, eu estou falando só Atlético e Curitiba, não estou falando Paraná e Jota Malucelli. Atlético Paranaense provavelmente lá no estádio, na Arena da Baixada, e o Curitiba, que tabela já existe, ela foi confeccionada de acordo com a necessidade dos clubes que estão nos campeonatos brasileiros. Infelizmente é assim, nós que somos pequenos a gente fica sujeito a isso, e não tenho o que reclamar, é assim mesmo, porque tem que dar prioridade para os campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, e essas equipes grandes têm esse calendário cheio, o Foz não tem, então tem que se adequar isso. Mas tem um ponto muito interessante também, porque são 12 equipes que estão disputando este campeonato. Isso. Temos Atlético, Paraná, Coritiba e Londrina. Esses 4 times já estão nas 3 primeiras divisões do campeonato brasileiro. Ou seja, abre mais espaço também para quem busca vaga na Série D. Com toda certeza. Então, tem uma briga boa entre Jota Malucelli, entre Operário de Ponta Grossa, Maringá. Sinceramente, eu diria o Foz já na sequência. E depois os outros times, que seria o Cascavel, o Rio Branco de Paranaguá, Nacional de Rolândia e Prudentópolis. Então, existe uma briga boa. Já eu dividi o campeonato em 3 grupos. Eu acho que tem um grupo fantástico que você citou, que são os 4 maiores ali da frente. O grupo do meio, que eu me incluo nele. E o grupo de baixo, que eu não incluo o Foz. Eu incluo o Rio Branco de Paranaguá, o Nacional de Rolândia, o Prudentópolis e o Cascavel. Eu, sinceramente, espero que o Foz esteja entre os 8 nesse campeonato e não participe desse torneio da morte, que deve ser desesperador para qualquer equipe participar e poder ser rebaixada, né? E esperamos realmente aí um elenco preparado, né, para esta primeira divisão. E eu vou fazer a pergunta justamente com relação a isso, porque a preparação agora que estava sendo feita era pensando no campeonato da divisão de acesso, que começaria lá no mês de março. De março para fevereiro, em termos de tempo, não há muita diferença, mas de segunda para primeira divisão a gente sabe que há um salto qualitativo na disputa. Como é que fica agora esse planejamento já em cima da hora para o Campeonato Paranaense? Como você frisou, a divisão de acesso a qual nós estávamos nos preparando começaria em 2 ou 3 de março, um mês depois da primeira divisão. Então, a nossa programação já estava sendo feita para isso. Então, nós já estávamos com 7 jogadores já pré-contratados. O Negreiros está fazendo um belo trabalho lá em Paranaguá, jogadores escolhidos a dedo, dentro de uma realidade que o Foz poderia pagar. O Ivan Carlos aqui em Foz, que foi indicado para ser nosso treinador na divisão de acesso, junto com o Leandro Augusto Batista e o Bira, a nossa comissão técnica local, já estava trabalhando com uma lista e já tenho ela na minha mão. A pré-lista foi de 33 jogadores, ela já se reduziu a 15 jogadores. Então, nós iríamos trabalhar com esses 15 jogadores e os 7 que viriam da lista que o Negreiros montou. O Ivan tomaria conta, junto com os meninos, para a divisão de acesso. Então, essa era a nossa programação e ela iniciaria nos primeiros dias de janeiro, os trabalhos desse grupo. Nesse momento, a nossa intenção é começar a trabalhar, anunciar. Eu estou trabalhando nesse momento até terça-feira para definir quem será a nossa comissão técnica, como será, como é que será essa mudança ou fixação do Ivan. A gente tem que estudar bem, com muito carinho. O Ivan é um bom treinador das categorias de base de Foz, sempre fez um bom trabalho, mas a realidade é uma que nós vamos enfrentar grandes clubes, grandes treinadores, todos experientes, todos tentam formar um bom elenco. Então a primeira divisão é totalmente diferente. Agora vamos adequar a situação para mantermos o Ivan junto. Vamos conversar bastante, porque nós temos que conversar. Se ele achar também que ele sozinho dá conta do recado, a gente tem que entender, tem que conversar, mas tem que fazer o melhor com consciência, porque essa hora não é hora de sentimento, essa hora é o pé no chão e fazer a coisa certa. Então, terça-feira eu prometo definir quem será a nossa comissão técnica. Devo estar dando uma entrevista coletiva na quarta-feira para a gente anunciar o comando técnico do Foz do Iguaçu Futebol Clube, os nomes dos jogadores já contratados com contrato assinado, porque anunciar jogador sem ter contrato nós não fazemos mais, e também a relação dos jogadores locais que farão parte do nosso início de trabalho. Então, para a divisão de acesso eram 15 jogadores. Talvez esses 15 comecem a treinar, vão ser avaliados, talvez fique 5, 6, 7, vai depender deles, da qualidade deles. Mas são 15 bons jogadores que não deixam a dever nada para ninguém, que podem fazer parte desse grupo sim. Parcerias empresariais e esportivas, como é que fica agora pensando no campeonato da primeira divisão, que exige um investimento mais alto também? Primeiro, eu tenho a parceria com o Curitiba Futebol Clube, vou fazer uso dela da melhor maneira possível. Também o Curitiba não passa por um momento tão bom assim que tenha com tantos jogadores disponível. Tem que pensar com a realidade. Eu reclamei, já deixei isso público e já falei para o presidente do Curitiba que eu acho que a categoria de base deles hoje não está bem servida. Então aqui em Foz a gente tem melhores valores que lá no Curitiba Futebol Clube. Então se fosse para vir jogadores da categoria de base, eu não aceito. Então agora, se vierem bons jogadores que o Curitiba contratou para o elenco deles, para disputar alguns campeonatos, jogadores que eles acharam, porque eles têm esse trabalho de olheiros no Brasil inteiro e captam jogadores que, de repente, hoje não estão prontos para vestir a camisa do Curitiba, mas para vestir a do Foz, pode. Por que que não? Jogadores bons que se destacaram no Maranhão, no Ceará, né, e na Paraíba, e assim vai, em Mato Grosso do Sul, jogadores que podem vir a vestir a camisa do Curitiba, que seja usado o Foz como um projeto piloto para eles. Então, nós já temos uma reunião marcada com o Curitiba nesse domingo, lá no Rio de Janeiro, que eles jogam contra o Flamengo do Rio. Eu tenho reunião também na segunda pela manhã com eles, e aí eu volto para Foz do Iguaçu já definido como será o trabalho junto com a diretoria do Curitiba nesse ano de 2015. Fui procurado, na hora que anunciaram que o Foz estava na primeira divisão até esse momento, por mais de 13 clubes da primeira divisão dos campeonatos brasileiros, da primeira divisão. Fui procurado por mais de 50 agentes e jogadores, e pelo menos uns 200 a 250 jogadores interessados em jogar no Foz, porque sabem que o Foz é bom pagador e que honra seus compromissos. Então, técnicos mesmo, foi mais de 30 que já me ligaram. Então, eu te digo uma coisa, com os pés no chão, com tranquilidade, não vou fazer as coisas no supetão, não vou pela tendência do Facebook, das redes sociais, isso não me interessa. Interessa sim, eu respeito todo mundo, mas não vou me influenciar por nada disso. Tenho um carinho muito grande pelo Ivan, pelo Leandro, pelo Bira. Nós vamos fazer com muita atenção e dedicação. Os meninos de Foz, a gente faz questão que estejam no projeto, mas só joga quem tiver condição de jogar. Ninguém vai jogar porque papai mandou, amigo deixou ou alguém pediu. No Foz nunca existiu isso. Nenhum empresário nunca pagou o salário de jogador para ele fazer parte de um grupo. O Foz não aceita isso. Então, eu tenho a certeza que nós não vamos errar, vamos fazer a coisa certa, com muita atenção de permanecer na primeira divisão. Com relação até patrocinadores, isso está sendo conversado também? Certo, respondendo essa parte, que é essa parte que me interessa, a parte financeira. Com certeza nós estamos trabalhando. Aliás, a primeira coisa que eu fiz na hora que eu fiquei sabendo que o Arapongos abandonaria foi ligar para o Gilmar Piola. Piola, nós precisamos mais ainda da Itaipu. A Itaipu é a maior parceira do Foz nos últimos 12 anos, desde 2005. Dos 13 anos, desde 2005, a maior parceira do Foz do Iguaçu Futebol Clube que mantém o futebol profissional na cidade é a Itaipu Nacional, seguida da Cataratas do Iguaçu. Liguei para esses dois, para o Adélio Demetérico da Cataratas e para o Gilmar Piola da Itaipu. Tive o apoio deles, entenderam que se a gente não tiver um apoio firme, nós não vamos nos manter na primeira divisão. É interessante divulgar a cidade de Foz do Iguaçu, o turismo de Foz do Iguaçu através do futebol, é uma mídia muito espontânea e barata demais. Você conquistando uma vaga para a Série D do brasileiro, você atinge um número fantástico de espaço na mídia, e isso não tem preço que pague. E eles sabem disso, eles são conhecedores disso, é o material que eles trabalham, é a Cataratas, é a Itaipu, e eles estão nessa área. Então eles sabem muito bem que fazer com que o futebol vingue e fique bem nas divisões e conquiste vaga nos campeonatos brasileiros significa divulgar mais ainda os nossos atrativos turísticos. Então, minha preocupação era primeiro contato com esses dois, deu certo, me apoiaram na hora imediatamente, dei o ok para o presidente da federação, e agora vou procurar todos os meus 30, 40, 50 parceiros menores aqui da cidade e pedir o apoio deles para que pelo menos dobrem a cota deles que deram esse ano para o Foz, para a gente sim disputar um grande campeonato e honrar as cores da nossa cidade e do Foz do Iguaçu Futebol Clube. Arif Osman, sucesso nessa empreitada, enfim, era algo que todo mundo esperava mesmo, ver o Foz do Iguaçu Futebol Clube na primeira divisão em 2015. Muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia e pode contar também com a nossa torcida e nosso apoio aqui na CBN. Eu que agradeço, a CBN sempre esteve ao lado do Foz do Iguaçu Futebol Clube, nos ajudou o ano todo, chamando o público para o estádio do ABC, para os jogos do Foz, e eu quero agradecer realmente a todo o pessoal da imprensa de Foz, principalmente aquelas pessoas, os torcedores, claro, os patrocinadores, tudo, mas principalmente os torcedores que acreditaram, confiaram, foram ao estádio. Não foi um ano espetacular, mas estiveram ao nosso lado o ano todo, e acima de tudo por nunca terem desistido. Acreditaram, confiaram e está aí. Eu acho que o maior presente que a gente podia dar para a cidade de Foz do Iguaçu no ano do centenário de Foz do Iguaçu era o time do Foz na primeira divisão. E aí está palavra dada e palavra cumprida.